63. A bordo, 2 horas e 15, pela meia tarde na Recife. Está livre o táxi, à sua direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, Oceania 6224. E o táxi está no ponto de espera, está no ponto de espera, está no ponto de espera, está no ponto de espera. 0, pronto, cena aéreo 6224. 6224, está autorizada a linha decolada 10, vento é 120 graus, 8 nós. Isso, alinhado, decolada 10, tá, 6224. Zero, acendo identificação, chegada a mar e desse mantém o 050, direto e TAP. 3600 ao controle. Afirmativo. Chané 6224, decolou de Salvador ao 51, controle 198, bom voo e boa noite. 198, gato, uma boa noite, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, Chané 6224, na PUCA. 6224, boa noite, saída PUCA, 190, contato radar. 190, contato radar, Oceanair 6224. Controle Salvador, boa noite. 57 no meio, acione identificação, chegada a mar e desse mantém o 060. 060 na mar, pessoal. Oceanair 6224, Salvador. Ah, escuta. Comandante, está autorizado voar direto a Aracaju. Podia fazer uma chamada na frequência 2345, por favor? 2345? Afirmativo. Voa direto de Aracaju, está autorizado. Direto a Aracaju, sim. Estou ciente, 3600, reporte ao final do desvio. 0, após ETAB, prossiga para 2000, autorizado final ILSXC, reporte estabilizado. 3600, após ETAB 2000, ILSXC, reporte estabilizado. Estou ciente, reporte ao tempo de Gil, caso de falha de comunicação, Prodiduna. Ciente, 3600. O Air Portugal 019, contact Sinal Tower 118 Small 6 now. Contact Sinal Tower 118 Small 6, that was from 019. Bye. 00, finalizando o desvio, pode ir para a Duna da presente? Duna, em descida para 2000, trip, correção TAM 3600. O ajuste Salvador no 013, reporte estabilizado. Gente, 2000, Duna, reporte estabilizado com 1003. Trip 52166, 65 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém 130, chamei agora o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Valeu. Não é um valido, é pode continuar nada, muito obrigado. O objeto 537, desce até o 040, chegada bom, acessando identificação. 040, chegada bom, copiado. Objeto 57, 16, direto em TAP, descido até o 050. 050, home de TAP, 57, 16. Era 6224, agora com o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125, alterna 126.85, da 24, bora aí. Portugal 019, on the ground at 57, vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11, 11. By the right, Alpha and Juliet, gate 11. Siga a sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantenho 060. Identificação, chegada a Mari, desse 060, 860. localizador da antena 3600. 3600, tô rindo noite nesse momento. Noite meia, boa noite. Boa noite. Fico 7 no meio e confirme. Autoriza até 2 mil pés? 2 mil pés autorizado, pro de Duna, repórter estabilizado. Autorar. Manda ajuste de 13. 20 na 3, afirmo. Obrigado. 7 no meio, prossiga para 2 mil pés. 2013, rumo de Duna, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, está 3600, passando para baixado, checado visual. 3600, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 9 nós, o altímetro no 013. Livre pouso, pista 10 com 10013, está 3600. Ficou 37, prossiga para 3 no pé do estado 2003. Boa noite, 05, desça até o nível de voo 050. 050, boa noite, 05. Prossiga para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, que foi repasse estabilizado. O 3600 da TAM no solo ao 05. Livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette 04, portão. Alfa Juliette para o 04, tá 3600. O 5837, a mensagem do 5837? 5837, foi autorizado até 2000 pés. O ajuste em Salvador 1096. Reposte para o controle quando estiver estabilizado. 2000 reportará estabilizado com 1013 no localizador. O Gol 1805, após a posição ITAP, vai descer para 2000 pés, ajustado no 0-3, reportar o controle quando estabilizar. É, para o Gol 1805, após ITAP, descendo para 2000 pés, reportar estabilizado LAC. É isso aí, comandante, informativo. Obrigadíssimo. Solicitando a presente posição Duna, prestar uma informação. 1805, Duna. Obrigado. Localizador, o F5837. 5837, torre 9816. Obrigado. Salvador, muito boa noite, Web 837, no localizador avistado. Avistado, quanto a aproximação, informaria que está livre. Guardando pistaria de 5837. Direita me escuta, prosseguindo Alfa Kilo, pátio 3, observando pátio 3, sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, gente, obrigado. 37, pouso autorizado, 120 grosso, 7 nós. Ele pôs 57. Com 805, intercepto localizador. 05, torre no 9, 16. 18, 6, demais. Então, agora, João 3,